142 foi Romeu Fox 018. Voa Romeu Fox 018, Oceanair 6142. 1966, a 1,5 mm para o Serra, no trem baixado e travado. 1966, boa tarde, livre decolagem, questão livre pouso, pista 10, lento 1960 graus, 89, destino 092. Tapa livre pouso, pista 10, voo 966 e 12. Barra, Índio Nova Amaral. Chama Centro Recife, frequência 2545, ao termo 3365. Aí, chama Recife 2545, ao termo 3365, hoje não é 6142. Solo 156, libera a direita, solo 1, 2, 1, 2, 9, 2, 2. Direita 2, 9, 4, 4. Mas é Mirei, que marca após a colagem na curva sua direita, aguardando a autorização para a gira básica, na gira básica, fechando a sede. Boa tarde, boa noite, 66, livrou a 5. 160, 0379. E chama esse da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama o gol 966. Salvador, uma boa tarde, eu vou 1884, informação mais que é a parada é a 03, solicita autorização de tráfego, Aracaju. 1884, boa tarde, está autorizado para Aracaju, nível de voo 230, a pista hoje é 10, decola com a primeira curva à esquerda, fechando a subida Puca, transição Caju. O transponder é 5104, controle em 120, decimal 8, cortejo. Autorizado, 230 Aracaju, a decolando pista 0, curva é esquerda, pega Puca, transição Caju. 5104, transponder, seu controle em 208, com 884. Para o controle Salvador, prossiga. 104 chamada, 1884. Solo 1967, batalha de atualização para Galeão, 2387. 97, sem identificação, desse mantenha 4000, chegada bota, aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste na 012. Direita inicialmente no peixe da subida da El Leda, transição Motiva. O transponder é o 5076, o controle em 120.8. Aguarde um instante para o cotejamento. 1966, ingresse via Juliette. A partir do portão 612, siga o veículo Follow Me até o portão 9. Juliette, ingresso através de 612, se ela segue o Follow Me até o contínuo. Mike. Foi direto no rumo de TAP, desse mantenha 5000, aguarde o LS X-Ray, ajuste na 012, tripe 5240. TAP 5000, 1012, 5240, tripe. Firmo, e acione o modo idente? X-Ray para acionamento, Golo 967. Chama para acionamento, 967. A gente mantém a regra de voo visuais para a toca remetida em Veracruz. Como é que tocou a remetida 01? Curva pela direita, reportando, girando base para a piscina 7. Curva direita, mandou decimar, vamos para a girando base, provavelmente para outro GM7. Boa tarde, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. Decola da cabeceira 10. Primeira curva à direita, subida da El Leda, transição Bidev, onde intercepta Upper Zulu 44. transponder é 5071 e o controle em 120.8. Quanto é? Autorizado 320, rota conforme, Dael Leda Bidev. 1208 controle, 5071 transponder, total 9908. Total 9908, correto o cotejamento, chame para o operacionamento. Reportaremos para o puxacionamento, total 9908. Falou gol 967, puxacionamento, 2.2. Pulou 967, livre puxacionamento no 2, chame para o táxi, com altímetro no 0 ou no 2. Torre 1895. 1895 para 3154. Eu vou passear controle. Isso aí, mantenha o nível 050. Vou Yaman para chegar na mão. Guarde LS X-Ray, ajuste no 012. É para passear sem identificação. Acionado a ideia, a possibilidade de manter a proa do VOR para mais próximo, modificar a regra de voo. Prolongará a perna do vento da pista, a perna contra o vento da pista 197, interceptará a mesma na final de 3 milhas e reportará na final, guardando as instruções. Tá certo, visão na venda final, prolongará a 197 para a guarda em plena, instrução da perna, novo procedimento. Por total 9908. Total 9908, PC. Aqui, o plano passado pela empresa seria pela Upzulu 10. Aqui, depois disso, Belo Horizonte direto, aliás, até Brinde, depois Upzulu no meio até Belo Horizonte, foi direto Trivi, direto Pós. Ok, eu vou checar o plano que o centro tem, ok? Comigo, eu tenho esse plano Upzulu 44, vou verificar com o centro, aguarde um minuto. Para o senhor é melhor ir, por isso que a companhia apresentou para o senhor? Afirmativo, porque nós vamos para Guarulhos. Ok, indo para o Belo Horizonte é mais perto, não é isso? Então aguarde um instante, eu vou verificar com o centro o plano que eles têm. Afirmativo, estou aguardando. Deixa eu ver. .008, desse mantém 5.000. 5.000, 2008. Alô, gol 1884, posição número 3, autorização para o posto de estacionamento. 1884, coordene com a equipe de solo, após o táxi do colega a sua cauda, está livre o push, chama para o táxi. Eu vou falar de comunicações. Ao cruzar a marcação 190, vai para cima para o final do procedimento ali. Marcação 110 ali. Fala com 3154, livrando a direita. Fala 9967, site autorizado direita, via Índia, ponto de estéreo 118.95, ajuste na 0. 1-2, bom voo. Grato. 3154, ingresso Alfa e reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, da 3154. Vou 2008, desse mantém 3000. 3000, 2008. Copa Serra, desse mantém a 4000. Copa Serra, 4000. E aí, que mais? Socorro RMT-008. Sobre falar de Itapuã, faça espera aguardar autorização para cruzar a final da pista na zero. A possibilidade de fazer novamente, sir. Chamada de parte. 1097, curva esquerda até para o 140, reposta precisando no localizador. 140, vai reportar 7 no 9, 10, 9, 7. Vou 2008, cubana direita na Pro 050, reposta precisando no localizador. No localizador 5240. Complete final do procedimento, torre 1895, bom pouso. 1895. Ah, ok, estamos pronto para o puxa acionamento, portal 9908. Ok, então está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Reportando para o táxi, portal 9908. Só 3154, ingresse via Juliette para o portão 05. Ingresso para Juliette, portão 3154. Sérgio Salvador, boa tarde, Tripe 5240. Tripe 5240, continue a aproximação, outro metrô no 012, aguardando autorização. Aguardando, 0240. Sinal do procedimento estabilizar, Gol 2008. 008 para 2.090, de proa, reportando estabilizado. 1 hora e 56 minutos, é isso? Ativo, 1.56. Ok, está livre o táxi e à direita no ponto de espera, a torre em 1895, tem um bom voo, Gol no 884. Autorizado, tá? Você pode esperar 1895, a torre Gol 884, obrigado, boa tarde. 1967, do Colombo 10, controlina de 0.8. 208, 198, até a volta, obrigado. Ok, se não vem Berenque Mind, alonga a contra o vento ou guarde para a base, para a pista no 7. O Tripe 5240, informa um corrisco agora, prosseguindo a sua esquerda, não interferirá com o seu voo. Sim, está visual, caranava, Tripe 5240. 5240, livre pouso, bichão no 0, vento 1, 70 graus, 8 nós. Pouso autorizado 5240, Tripe. É para passear. Opa, Serra, já visual para modificação. Modificadas as regras para visual zona 1, desça para altitude de tráfego, reposte e passando a lateral de Paripe para a rotatória. É para passear. Opa, Serra, para 1500, reportará passando a lateral de Paripe para a rotatória. Como 097, complete final do procedimento, torre 1895. 295 a torre, com 1097. Batalha de controle 1967, passa 3000. 1967, contato, se mantém 360, gol 1967. Passa 360. Torre Salvador, muito boa tarde, a Tripe 5626. Tripe 5626, boa tarde, sem identificação, reporte para descida. Está agora 2 milhas após posição Conde. Aguarde procedimento ILS X-Ray. E vou na posição Bonf, da chegada Bonf. Quando interceptar a posição Bonf, estou autorizado a cumprir o perfil da chegada. Ciente, chamada para a descida, mantendo o 94. Serra, plano do Ponte, naquela posição, está autorizado o procedimento móvel. Efetua esferas do setor com curvas à esquerda e aguarde autorização para reingresso final pista 1 no 7 de novembro, Yankee Mike. A 3192, desse mantém a altitude de 3000. A 3192 para 3000 sem restrições. É, eu te considerei a gente transitada. Solo 240, solo 13, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, a TV 5240. Gol 2008, complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. 8895, obrigado, bom serviço. Pouso. November Nick Mike, agilize na medida do possível. Gol 1097, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 079. Atualizado, pouso, pista 10, ou 1097. Posição 4 do Pátio 3. 7, posição 4, Pátio 3, vai pela Kilo. Vipe. Gol 2008, estabilizado ILS Campo Verde, tem bastante travado. Gol 2008, tráfego avistado, ajuste no 012, continue a construção, agora autorização de pouso. Reporto um Corisco efetuando esse instrutor permitido a pista 17 para tocar em mais 10 segundos, aguarde autorização de pouso, gol 2008. Ok, 7 tráfego, informa pássaros aqui também próximos ao externo. Pássaros próximos ao externo, ciente, grato, informaria as próximas aeronaves. Novembro Yankee Mike, autorizado com as metidas na pista no 7, arremeta após o cruzamento do eixo de aproximação da pista 1-0, Novembro Yankee Mike. 1895, o ajuste é 1-0 no 2, tenha uma boa tarde total. Afirmativo, pelo pátio 1, no Índia, recebe 1012, o ajuste total 9908. No 2, gol 2008. 2008, visual arremetido do tráfego e prossegue pouso na 0, gol. Gol 884, visual com bom de companhia na final, pista na 0. Afirmativo, faz a passagem do mesmo ali, mantém, é o 0, gol 884. Gol 884, faz a passagem do 737-800 da companhia na curta final, agora pista na 0, ali mantém, pista na 0. Afirmativo, 1884. 0, com curva direita, subida da El, transição coral. Após coral, cancela e prossegue visual para o destino. O transponder é o 0127, o controle em 120.8, cotejo. Autorizado, Ilhéus, nível de voo 340, decola da 10, curva direita, na Dael, coral. Após coral, voa direto Ilhéus. Acionado 0127, e controle 208, 6327. 6327, correto cotejamento, chame para o pushback acionamento. 6327. Então tá ótimo, obrigado e um abraço a todos. Olá. Então 3192, desse mantém a 2000, autorizado final, LS. A 3192 para 2000, autorizado sinal ILS. É Copa Serra, chame Torre, 118 decimal 95. Salvador, Copa Serra já está com a aeródromo às vezes. Chame Torre agora, 118 decimal 95. Torre, 18900, uma batalha. Boa. É. Yeah. 2008, eu sou só 2019, direito na 19. 19. Vai, Salvador, é Copa Serra. É Copa Serra, prossiga o sinal na 7, é porta terceira milha fora. É, poderia confirmar, prosseguir para o 17, reportar quantas milhas? Terceira milha fora. Forçará 3 milhas fora. 04, gol no 097. É o 04, 097. Salve Salvador, gol 2008, livrou na Eco. Pede 2008, taxi via Alfa, foi Juliette, portão é 10, portão 10. E no através do portão 8, segue a viatura Follow Me após a tal 10. E Alfa Juliette para o 10, segue o Follow Me através do 08. O November Yankee Mike mantém o farol de tapão no meu pé e evite a sinal do eixo da 17, ok? Controle, prossiga. Meio Alfa, Alfa Charlie, acende a disposição, reporte para descida, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 012. E no rumo de Bonfi, no rumo de Bonfi, da chegada Bonfi, ajuste no 012, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Quando na posição Bonfi, previsto prosseguir na chegada. Obrigado, boa tarde. Posição Bonf irá cumprir o PC da chegada Bonf. O procedimento de aproximação é ILS X-Ray, pistão no 0. 08, nós, é Copa Serra. É. Já próximo do Serra Índia Queen, já confirma. Atenção, capitão. Frequência ali para coordenação e pouso, na tráfego conhecido, Max Filete Romeu. Pouso. Lima, boa tarde, bom 1884, passando 2000 pés na saída Puca. Bom 1884, boa tarde, sub mantenha 230 na saída Puca, Jamo, Aracaju, bom 1884. 230, Puca, Jamo, Aracaju, bom 1884. Mas tem condições de agilizar o problema de estão na zero? Mas eu tenho condições de agilizar o ok, conforme então a longa do vento agora, instruções para agir a base, agilizando, não vem bem aqui mais. Agilizar, vai voltar, você faz saúde da base, vai voltar. Ah, controle 1884, possibilidade de coordenação, vou direto de Aracaju. É, vou direto do Jamo, aguarde Aracaju, gol no 884. Ok, pro de Jamo, aguardando Aracaju, gol 1884. Chame agora a torre 118 decimal 95. Então 3192. 3192, torre 1895. Boa tarde. Boa. Ok, prossiga então novamente para a vertical do farol de Itapuã, efetuando o curvo pela direita e aguarde instruções. Aí, Copa Serra, seus alunos 21 autorizados, backtrack, chama a pista livre. Salvador, boa tarde, eu sou 3192 ILS da ILS X-Ray. 3192, continua a pressão, eu estava aguardando o 3192. Eu estava 9908, decolou os 22, controle 120, decimal 80. 1208, boa tarde. O foi negativa essa solicitação devido a tráfego junto ao centro, ok? Ok, sem problemas. Obrigado. Bom, 884. Patrulha 03. Autorizado para o local Salvador Salvador, 500 pés, da 17, em coordenação com a torre, Lua Norte. E vai prosseguir até 30 milhas do Rio de Salvador, na BR-324. Aciona o transponder 0126, controle 120, decimal 8. A torre opera em 118, decimal 95. Tipo 5626, desse mantém a 3000. 3000, 5626. 3000. Sim, 7. Para 3000, 5626. Por 620, boa tarde, desse mantém a 5000. Via chegada à área, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 0, no 2. Acione o modo idêntico. Tem que mais que mantenha a vertical do farol de tampão, ok? Aguarde instruções para conseguir contar com a remetida na 7. Malong é 200 aguarde instruções para girar. Não, afirmativo. Autorizado, cruzamento do eixo, final na 0, retaguarda do tráfego da sã. E chama para girar dela. Patiário pronto para descer ou confia? Patiário, desse mantém a 5 mil, Alfa Patiário. Olá, Bebê, como é que reporta pronto para a base? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mike Bravo Uniforme, acendo a identificação, prossiga. Alfa, antes da Juliette, reportando. 2-0, na chegada a mão, aguarde procedimento ILS X-Way, ajuste no 0, no 2, Mike Bravo Uniforme. Até 1-2-0, aguardando a mão. Só passando Mike Bravo Uniforme. Pelo Delta, CN identificação, reporte para descida. Voe a mão para chegada a mão, ajuste no 0 no 2. Aguarde o procedimento da LS X-Ray. Prossegue direto Elefa, após Elefa, Opiló. Oscar, Papai Lima, Oscar Romeu, Opiló. Após direto Vitória Conquista, decola da 1 no 0 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor. Após Elefa. Aciona 5122, controle 120, decimal 8. Autorizado 200, vitória da conquista, decola da 10 com curva direita, Arbor, Elefa, vitória da conquista. 5122, 120.8, 35241. 3, chame pronto, 35241. 3192, via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 6391, nós dois. Só Salvador, passagem Chinelo 6321, informação November. November, confere, copia para Brasília 320. Pronto, copia, 6321. 6321, Brasília, nível 320 autorizado, Open Zulu no 7, decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5136, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília 320, decola pista 10, saída Arbor, Elefa, intercepta Open Zulu no 7, transponder 5136, controle 120, decimal 8, chamar 6321. 62, chame pronto, 6321. CT, 6321. Então, 9908. 13325, 13395. Firmo, boa viagem. Obrigado. Salvador, boa tarde, Gol no 966, 5 da November, autorização Campina Grande. 966 Campina Grande, nível 370 autorizado, via Zulu 10 até Neuma, após Neuma direto, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5154, controle 120, decimal 8. Gol 966 autorizado, Campina Grande, nível 370, via Zulu 10 até Neuma. Depois vou direto para o Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 154, Transfone 208, controle. Poeta 966, chame pronto, pushback, funcionamento. Camarão, 966. O patrulha 03, informa, tem um tráfego, um Charlie Papa 28 Alfa, corrigindo, ingressando no Pátio 4, que me avisou com o mesmo. E ajuste no 0, 1 no 2. Marque sinal e frequência, boa tarde. Movimento torre 11895. Boa. Gol no 620, desça via até 2000, autorizado final LS. Via até 2000, é contar no LS, no 0. Cada um no 7. Peri com Proa Norte, agilizando, patrulha 03, com Proa Norte, reforço fora do solo, vento no 40 graus, com 62 é nóis. Estava uniforme, desça para o nível C, 1-0-0. 1-0-0, mais bravo uniforme. 2000, altímetro no 012, forma helicóptero, iniciando a decolagem do pátio 4 com Proa Norte, não interfere na sua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguarda. Tá fora do solo, patrulha. Patrulha 03 prossegue com Proa Norte, e só confirmando, vai se afastar por 30 milhas, é isso? Afirma, 30 milhas. Presente, chame o controle em 1-20-8. Tem um bom voo até o regresso, patrulha 03. 1-20-8, grato até o retorno. 5626, tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, com 08 nós. Livre pouso. Bravo uniforme, desse mantenha 3000. 3000, mais que bravo uniforme. E se possível, mantenha a velocidade até mais próximo. Mais bravo uniforme. Controle Salvador, muito boa tarde, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga patrulhamento, irá prosseguir até o pedágio? Ah, sim, irmão. Quem é que não escuta para regresso? Fala para o regresso, para o regresso, Patrícia. Salve Salvador, Oxalé 6327, posição 1 do pushback, acionamento. Prêmio 6327, chame táxi. 6327, chame táxi. Siga a Guardião 07, na escuta. Informação 90. Zero, zero, nove. Copia 240 Ilhéus. Copia. Voo 2009, Ilhéus, nível 240. Vai prosseguir direto Coral, após Coral, via Golfo 677 até Ilhéus. Decola da 10 com curva direita na subida da El. E após Coral, da El Coral, aciona 5072, controle 120, decima 8. Coral, chama o controle Salvador. Rota Coral, Golfo 677, El. Fala uma vez, curva direita da El, rota El Coral. Pet Gol 2009, portão 10, chame pronto, pushback acionamento. Decola a curva direita após atingir o farol controle 120.8, guardião 07, 510, Grondina, vento 1 a 30 graus, 089. 9 horas, 20. Norte, é o seguinte. 03, controle. Salvador, 35, 62.000, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, Pat 3, prevista posição 05 do Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, prevista 05, trip. Jorge. Ah, bom dia, vai ser dado o recado. LS, voo 620, vai dar... Voo 620, complexo final LS, chame torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, 620, obrigado. Mano. Vitor, Kilo Delta, reporte para modificações das regras, desse e mantém a altitude 3.000. Desceu 3.000, vai reportar, Vitor, Kilo Delta. 327. 1-0-1-2, índia Alfa, torre... 2895.0637, cuidado da frente. Carondina, na escuta. É, vai dar presente pra prosseguir para pouso no Grupo Zulu, Cemitério Jardim da Saudade. 75. Jardim da Saudade. Prosseguindo em regras de voo visuais, reporte aí a Cardeal da Silva. Fica a Cardeal da Silva? Sim, vai passar. Entendi. Fala, já travou. 00, paciente, baixou, travou, já visual. Bota só sim pra mais meia vez. Licença, avistado, livre pouso na 0, vento 1,5, 0 grau, 07, registro 1012. 12, livre pouso na 0, 620. Tiro Delta, controle. Atingiu o 4000, descendo, está em condições para a modificação, vou na ponta rotatória, evita que rodando. Afirmativo, modificando os 37, desça para a altitude de tráfego, Vitor Kilo Delta. Avista o tráfego aí à sua direita, prosseguindo na LS, já cruzando a Baía de Todos Santos, indo para o setor de, do Largo do Tanque para interceptar a posição Duna. Paciente, porém não visual, Vitor Kilo Delta. Reduz aí para 1,70 nós, 1,70 nós, para ver se prossegue direto aí para o final da 1,7 para evitar a posição simultânea, Vitor Kilo Delta. Reduzindo para 170, Vitor Kilo Delta. Se possível, inicia até a redução para 1,50 nós. Ok, 150, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, descendo para a altitude de 2000, curvando agora à direita na proa 50,050. Nesta proa você vai para interceptar o localizador e completa o ILS. 2000 pro 050, intercepta localizador 446. Salvador Oscar 6314, começa na venda. Tené 6314, essa identificação desse mantém a 5000 na chegada. Maria, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 012, acione o modo idêntico. 1012, entra para 5000, chegada Maria, seria possível voltar? É, mantém inicialmente com isso da. Da chegada, devido ao sequenciamento aqui de tráfego na terminal. Ótimo. Alfa Fatiada, desse mantém a 3000. Interceptado o localizador, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, chame Torre 118, decimal 95. A sua intenção é por acaso fazer base pela pista 17? Confirme, a sua intenção é fazer base pela pista 17? Gente, Vitor Kilo Delta, inicia 360 aí pela sua direita, questão pela sua esquerda, ao atingir 1000 pés, ao atingir 1000 pés, desça para 1000 pés, ao atingir 1000 pés, faça base pela direita, pela esquerda, o Vitor Kilo Delta. Gente, descendo para 1000 pés, ao atingir, faz o 360 pela esquerda, para avisar a aeronave da companhia aí na finada 10. Mas tem um sequenciamento aqui no LS. Desça agora para 1000 pés, se puder abreviar sua descida, ok? Para 1000 pés, para evitar tráfego aí no LS. Ok, tô descendo. Pode travar a torre, o uniforme? Afirmativo, 1-1895. Controle, o guarda 107, avisou o conjunto da saudade. Já interceptar o sinal. Adoro, ó. Na final da 1-1, intenção após o externo. Cancelar e uma base pela direita para 1-7. Tem agora o que vai esperar os uniformes. Boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, 620, lembrando na frente. 620, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 620. Qual o sinal 6321 no 62, puxa o sinamento. 6321 no 62, chame táxi. Autorizado, 6321. Silvio, prossegue grande. Silvio, Angara, Baité, o Mike Bravo de Porto. Ok, gente. Confirmando, é para chamar a torre, 4462? Ainda não, estamos coordenando aqui uma aproximação para a pista 97 para evitar pouso simultâneo. Eu sigo ainda na minha escuta, 4462. Ok, na escuta. Alfa Alfa Charlie, seu vetor para sequenciamento, curva direita na proa 245. Você vai para as comunicações, vou ir para Simbra, ao cruzar a marcação 1110. 245, de falha, voa para Simbra, a posição do 1110. Iniciando 360, Vitor Kilo Delta. Afirmativo, 360, temos aeronave fazendo base pela direita para a pista 97, que já passou Simbra, e outra aeronave da Azul no sequenciamento para pouso pista 90. Gente, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, complete a aproximação, torre 1118, decimal 95. 1895, boa. Azul uniforme. Alô, Dael. Azul 4462, continua a aproximação, informe no externo com cheque de trem, ajuste M12. Formaria externo, trem checado. SD se mantém a altitude de 4.000. 4.000, tá, 3217. Nossa coisa, 6327, SN código normal, 5127. 5127 acionando agora, 6327. 1360, prosseguir direto para a pista 97, vindo pelo Delta. 1895, vindo pelo Delta. Oi, está passando o Vitor pelo Delta. Vitor pelo Delta, prossiga sinal 197, possível 360 na terceira milha. Gente. Atrás do uniforme, seu solo de 4-3, orbeira a estação na sequência. Nada de paz. Puxando a 6314, seu vetor para sequenciamento. Curva esquerda para a 360, você vai para as comunicações, limite ao localizador. Puxando a 6314. Esquerda para a norte, 65.000, limitado pelo norte, vai reduzir para mínima. Excelente, obrigado. Então, 3217, desse mantém 2.000, autorizado final ILS. 2.000, autorizado final ILS, tá, 3217. Tango Vitor Kilo Delta, realiza 360 pela esquerda, chama novamente final na 7. Gente, 360 pela esquerda, Vitor Kilo Delta. O Oceano 6314, número 3 e o Alfa Patiaga número 4. Gente, está 3217. Com trem em baixo travado. Gente, azul 4462, forma o tráfego à esquerda, um papa alfa 34, um mil pés, não interfere com a aproximação. Levanta 940 graus, 0629, livre pouso. Gente, livre pouso. Com 9-4 a bordo, 3 horas, alternando, 3 horas e meia, alternando Goiânia, tá? B094. Afirma. Tátio Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 0 no 2, bom voo 6321. Tátio, ponto de espera 295, bom dia, boa tarde 6321. Alfa Patiaga, o limite agora será a marcação 100, 100 de Simbra. Assim que possível, iremos lá desse, colocar uma prova para esse tipo, é o localizador. Por gentileza, faz o pouso, prossegue para qual pátio? Pouso 17, prossegue para o lugar da Baeté. Ok, sente. Na 6314, desse mantém a altitude 2.000, curvando agora à direita até a proa 060. 2.060, Chanel 6314. 99. Finalizado o pouso 97, Vitor Kilo Delta. 2099. Posição 2009. Lá na taxa, voo 2009. Solo Salvador, voo 1966 no 9, está aqui para dentro. Vou virar aguardar, número 2 no setor 966. Guardando. 200, limite, agora localizador. Você vai fazer intercept completo, final do procedimento. Esquerda 200, limite, localizador, alfa. Então, posiciono lá, azul 446, obrigado. Firmo, intercept está completo, LS. Era lá que precede o voz da TAN, já está aí a 3 milhas para a dona. Gente, retorno no voz. Boa tarde, cinema 321. Além da coluna 0, 21 a 40 graus, 089. Além da coluna 0, 6321. Só Dale, curve agora à esquerda, na proa 120, reposta localizador estabilizado. Esquerda 120, chamada estabilizado, alfa Charlie. Trolho, 6327, solicita como final nível 160. Tudo até 160, 6327. 37. 160 no 327, vou ir direto agora a Ilhéus. Decolagem 6321. Sim, completando o final do procedimento. 18 para 5, uma boa tarde. Boa tarde. Sua boa tarde, eu estou 3155, informação 90, pronto, copia agora. Salvador, muito boa tarde, eu estou 3217, a 2 milhas do Índia Serra, baixado, checado. Boa tarde, 3217, continua a aproximação agora na pista livre. Aguardando pista livre, 3217. Subida da El, após Leda e após Videv, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Videv. Aciona 5-1 no 5-2 e o controle 120, decimal 8. Pode confirmar pra gente a... o nosso plano de voo aí, conforme o Opera Zulu 44 mil, você ia a ponto? Pode, conforme a rota do plano. 249, controle 120, 180. 20, 0, 0, 63, 0. Somente o senhor tem Opera Zulu 10, Bridge, Opera Zulu no 6, BHZ, trilha após posto, é isso? É isso aí. Gente, vou verificar junto ao centro de Recife, aguarde só um minuto para a nova autorização do 355. Ok, eu tô na escuta aqui, obrigado. Charlie Colo, a companhia fez um novo plano para esse professor ouvir, ok? Zulu 44, no caso, da 355, ciente, eu tô ciente da situação, vou chegar junto ao centro, só um minuto. Ok, só foi feita essa mudança porque tem um parecido notante que restringe o horário para ser ouvir. Sim, o professor 44, você teria que decolar até isso. 19 Zulu. O voo 2009 está pronto, tá? Tem 63 a bordo, 2h20 a terra, ponto seguro. Bate em Índia, ponto espera a torre 198, decimal 95, altímetro 10, 12, bom voo, boa tarde, gol 2009. Bate em Índia, ponto espera 295, boa tarde, 2009. Alô, 3-2-1 para pushback acionado. 5241, acorda no ingresso do solo, chame pronto para o táxi. Samará, Pepe. Azul 4462, aguarda passagem do Boeing 737 da Gol. Após ingresso via Juliette, vai prosseguir o portão 08. Após o Gol, pode prosseguir? Após a passagem do Gol, prossegue até o 08, Azul 4462. Após a passagem do Gol, prossegue até o portão 08 via Juliette, Azul 4462. Boa, 966, pode iniciar. Fala, Salvador, acho que é 6314. 4, prossiga. Final, próxima milha e meia do externo, o colega que está posando na frente para compreender que ele vai ter ficado preso. Já coordenar nosso pouso pela sua presença.